Contato radar, suba sem restrições para o 200, saída MOM. 200, sem restrições, saída MOM, 5447. Torre 1895, Termo Bosco. Passaria 2230. 5, ajuste 9090, bom voo. Gente, pode ser que mal índia. Obrigado, boa. 141, no solo 35, libere pista pela direita, solo 1, próximo decimal 9, agilize manobras. Então, no 41, no solo 36, pista pela direita, 1219, solo. 19, tchau. Aredo, 2230, autorizado a decolagem, pista 10, vento no 60 graus, 109. Eu iniciei a 30. Beatriz, no 5, da escura da torre? Beatriz, no 5, na escura da torre, esse anel? A escota da torre, estabilizou bastante a voz visual. Autorizado, pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 8 baixo. Ele pouso no 0, chanel 63 no 5. Passarelo 2230, decolagem 37, controle 1935, boa viagem. 1935, boa, cuidado. Escreve todo mundo em posição em aguagem, temos uma aeronave na curtíssima final no momento para a posição no zero. Em tempo 230, contato radar, suba para o nível 1180 sem restrições. E 1180, se escuta. Tatalizão 93, chama Recife, frequência 1251. Nós chamamos Recife, obrigado, boa tarde, 3193. Boa tarde. Após o pouso da aeronave na curta, ali mantém pistão no zero, 6213. Após o pouso da aeronave na curta, ali mantém, 6213. Agora de um vento para decolagem, tem um passageiro que decolou à sua frente com performance menor, porém com uma saída semelhante. Agora está para decolagem, Serra Escavito. Seré 6315 no solo 39, libere pista pela direita, solo em 121 decimal 9. Cara, direita do 9, Seré 6315, boa tarde. A lógica Vitor, após a decolagem, subirá restrita até a 3 mil pés até a liberação do controle, ok? Está autorizada a decolagem pista 17, vento 130 graus, 9 nós. Scanner 6395, boa tarde, prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, boa tarde. Boa tarde, estou 3283, autorização Brasília, cliente mesmo. Só o estetoscópio, por gentileza, prepara a saída da árvore, Alefa aguardando. Oscar Vitor, decolou os 4-1, controle em 1-1-935, boa viagem. General 35, obrigado, Celso Cavita. Boa tarde, Papa Romeu, Celso Cavita. Boa tarde, Papa Romeu, Serra, Oscar Vitor, contato radar de decolagem, está livre da restrição, suba para o nível 430, voando de Leda. Subindo a 430, voando Leda, Celso Cavita. Canel 6213, está autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 1119. Autorizado a decolagem, Canel 6213. Prossiga. Tá 3283, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10, saída Arbor, Elefa, Upper Whisky 17, segue conforme correção, Upper Zulu 17 e segue conforme o plano de voo, aciona 5143, frequência do controle 119.35. Autorizado para Brasília, nível de voo 367, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. A aerolinha Pedro Luz 17, apoia. Transponde 5143, controle 19353, 283. 3283, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chama lá, 3283. Certo, graças, bom dia. 42, controle em 1-1935, boa viagem. 1-1935, Xenar 6213, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, Xenar 6213, decolou na sua escuta. Boa tarde, Xenar 6213, contato radar, César da El, subiu para o nível 360. Ao nível 360, subindo, Xenar 6213, autoriza da El. Autorizado da El, Xenar 6213. É, pode confirmar? Autorizado da El. Autorizado da El, Xenar 6213. Autorizado decolagem, pistão 0, vento no 40 graus e 09. Decolagem está 3, 2, 1, 1. 3, 8, 5, 0, 4. 3, 8, 0, 5, autorizado pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Chama para o táxi, 3, 2, 0, 5. Uno, alterna 1-3-395, solicitou mesmo, Serra Oscar Vitor. 251 e a segunda? 1-3-3-95. 3395, Serra Oscar Vitor, obrigado. Saída prevista, amor. Eu vou ver, veículo lote 45, controle em 1935, boa viagem. 1935, boa tarde. Está 3-2 no meio, boa tarde, contato radar, sua para o nível 370, saída MOMO. 370, saída MOMO, 3-2 no meio. Está por aqui, MOMO, tá 3-2 no meio. Autorizado, MOMO, tá 3-2 no meio. MOMO, 3-2 no meio. Tome o estimado de sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Confirme seu estimado de sobrevoo, Mike Juliette Romeu. 7, o ajuste 1090, mantenha na escuta do controle, Mike Juliette Romeu. Tá 3205, 128 a bordo, 4 horas e 10 até no Galeão, tá 3205. Tá 3205, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia, no ponto de espera Xumi Torre 1918-95, o QNH 1010. E desce de stop, direita Índia, ponto de espera Torre 1895, tá 3205, obrigado. Aguarde 6293. Roda 3 aguardando, muito obrigado. Roda 3-2 amanhã, gostaria de voar forte, se possível. Aguarda. Oceanel 6203, autorizado direto Bridge. Autorizado Bridge, Oceanel 6203, muito obrigado. Trip 5447, chame Recife, frequência 1-2-6, coitão. 1-2-5-4-5 e alternado 1-3-3-6-5. Recife 1-2-5-4-5, 1-3-3-6-5, 5-4-4-5, por favor. 3-2 no meio, centro autorizou direto a Buco, restrito nível 330. A Buco, restrito 330, obrigado. Chanel 6213, chame Recife, frequência 1251 e alternado 3395. 251, 3395, alterna Chanel 6213, uma boa tarde. Boa tarde. Aparelho 2230, chame agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 1260, 1288, boa. Boa. 0, pronto, tá 3205, para dar. 05, a linha decola 310, vento 130 graus, 9 nós. A linha decola 310. Salve Trip 5000-2000, contato radar passando Conde, mantenha nível 140, vou ir na proa de Golf e chame no ponto de descida. 3-2 no meio, chame agora Recife, frequência 1-2-5, decimal 4-5. Entra na equipe da presente, 1-2-5-4-5, obrigada, boa, tá 3-2 no meio. Boa. Pistão 1-0, via Pátio, Índia, no ponto de espera, chame Torre em 1-9-8-9-5, QNH 1-0-1-1. Correção 1-0-1-0. Leve saco da ponte espera da 1-0, via Índia, quando lá, 1895, tá 3-2-8-3. Tá 3-2-8-3, frequência da Torre 1-9-8-9-5. Positivo, conforme contei já, 1895, 3-2-8-3. 5-2, controle em 1-9-3-5. 9-3-5-3-8-0-5, boa tarde. Salvador, boa tarde, tá 3-8-0-5-5, transfere, cruzando 2-3-0. Boa tarde, tá 3-8-0-5, contato radar, subiu para o nível 360, está autorizado o Leida. 360, muito obrigado Leida, 3-8-0-5. Boa tarde, tá 3-2-8-3, no ponto espera próximo. 3-2-8-3, autorizado ali aí decolar, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Ali decola, 3-2-8-3, pistão 1-0. Boa tarde, na 63, no 5. Confirma a última aeronave que chamou o sol? Acho que na 63, no 5. Será que pode confirmar o aqui se está em funcionamento? Vou verificar só um minuto. Obrigado. 93, decolou 55, controle em 1, 1935, boa viagem. Confirmando, 1935 ou 85? 1935. Obrigado. Salvador, boa tarde, 3283. Boa tarde, 3283, contato radar, subiu para nível 360. 360, pode voar direto, Elefa? Autorizado, Elefa. Obrigado. 35626, controle Salvador. Informe para o controle se eu recebeu o aqui. Informação Quebec. Eu? 234. Poxa, na minha 142, né? Escuta o solo? Chamou o solo, eu subo a ti. Poxa, 6315, está sendo chamamento a ti, sim. Marinho, foi checado o monitor controle, o app. O ATR da Tripe reportou a informação que Quebec está recebendo normalmente. É, eu estou tentando apressar em 2775, não consigo receber o ATI. Você tem as condições? O Mike Sierra Golf que chamou? O 52 para cópia, chame o solo frequência em 1219 para cópia. Confirma para o controle. 35626, desça para 4000 pés, o ajuste 9090. 3805, chame Recife, frequência 1251. Recife 1251, tá 3805, tá mais. Voo 267, formação em curso Quebec, número 2 para cópia. Ruba 52, informação em curso Quebec, número 3 para cópia. Trip 5490, pronto para cópia. Trip 5490, autorizado Petrolina, nível 200, decola da pista 10, saída Momo direto, aciona 5161, frequência do controle 1119.35. Delta, ligou 1885, aciona a identificação, desça para o nível 060 na chegada Bonfim. 35490, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Bom, boa tarde, tá, acionamento 3, informação pushback, é nível 340 Guarulhos. Luiz, que sente, número 4 para cópia. Estou falando, a 6315 solicitou 340 Guarulhos, tem informação Quebec. Funciona 6315, informação Quebec, confere, tenho aprovado 360, copia? Copia, sabe? Sente, funciona 6315, aguarde o número 3 para cópia. 6315. O 1867, pronto para cópia? 1867, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10, saída Arbor, Elefa, upper Zulu 17, segue conforme o plano de voo, aciona 5141, frequência do controle 199.35. Então 3283, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. Obrigado, boa tarde. Planejamento correto, coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Rumba 52, pronto para a cópia. Rumba 52, autorizado Fortaleza, nível 090, decola da pista 10, saída Lutar, aciona 5102, frequência do controle 199.35. Nome no localizador. Ok, está presente na Prode Duna, descendo para 2.5562. Confirmando, curva após decolagem à esquerda. Rumba 52, livre acionado, chame pronto para o táxi. Chanel 6315, pronto para cópia? Copia 6315. 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, segue conforme o plano de voo, aciona 5166, frequência do controle 1199.35. 3360 para Guarulhos, decolando da 10, na curva direita, saída da Euleda Bridge, a Bezuluma 6, BHZ 3, segue o plano de voo, 5166, transponder, 199, 193, 5.2, saída 6315, posição 1. O chama 6315, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Para 6315. Vitor Tango, prossiga. Bravo, Vitor Tango, ciente, número 2, aguarde. Gustavo Luiz, que na escuta para cópia, confirme solicitado meu pai. Abrizona LS, gol 9074. O 9074, completa final, TOE 1895, tamo posse. 1895, uma boa. As aeronaves em aproximação, informe que temos um helicóptero Robinson 44, próximo à duna, mantendo o VX-10, não irá interferir na aproximação. Confirma informação para o Trip 5626? Temos um helicóptero, um Robson 44, próximo à duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na aproximação. Ok, paciente 5626, agradeço. Paciente. Bravo, que Luiz, copia. Gol no 885, desça para 3.000 pés, o ajuste 9090. Está autorizado o voo local, Mata de São João, a 1.000 pés, após conforme, saída Corredor Forte. Aciona 0116, frequência do controle 199.35, após a decolagem, curve à esquerda. Autorizado com uso pistão no 0, orientação 140 graus no 09. Teve o pouso na 074. Mata de azul 4116, acione a identificação, desça para o nível 100 na chegada máxima. Gol 1867, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Taxi Índia. No ponto de espera, chame TOE em 198.95, QNH 10010. Ajuste 1010, livre táxi via Pátio, ainda 1895, boa noite, 17. Romeu Delta em Dia Serra, está sob vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, seu limite é o localizador. Bravo que Luiz, que ciente, para acionamento de táxi, chame TOE em 118.95. 230. Certo. Azul 4116, informa o tráfego, posição de 12 horas, 5 milhas, Alfa Tango 72, cruzando nível 150, descida para o 070. Bravo que Luiz, livre sinal e aposte para o táxi. O Bravo que Luiz, na escuta da torre. Livre sinal e aposte para o táxi. Trip 5626 completa a final do procedimento, torre 1895, tambor posto. 1895, gráfico 5626. Trip 5474, identifique, desça para o nível 070, na proa de ITAP da presente. Está autorizando ingresso e aporte próximo. Papa Romeu Delta em Dia Serra, mantenha ainda a proa, vai cruzar o localizador intencionalmente, seu novo limite é radial 300 do VR Salvador. vai manter a prova limite da 300 do Serra. Afirmativo, desça para 2.000 pés da Tenda Serra ou ajuste 1010. Descendo para 2.000 pés, ajuste 1010 da Tenda Serra. Gol no 964, vetoração para sequestramento, curva esquerda para o 020, desça para 3.000 pés ou ajuste 1090. 020, 3.000, 10. Seu voo no 885, está autorizado ao final do ILS, desça para 2.000 pés, informe no localizador. Informar no localizador, autorizado para 2.185. O azul 4116, desça e mantém o nível 150, restrito, 4116. 354, confirme a sua razão descida? 1500, razão, 354. Certo. Direto. Aciona 5146, frequência do controle 119.35. Cabe 240 mais. Depende a serra. Para o localizador, curva direita na Pro de Duna, está autorizado ao final do procedimento, informe estabilizado. Direita na Pro de Duna, está autorizado o procedimento, vai informar estabilizado. Gol no 964, reduza para 2109, aguarde vetor para interceptar o localizador. 210, reduzindo o localizador, vetor. Trip 5474, desça para 3.000 pés, ajuste 1090. 3.000 pés, 474. Azul 4116, desça até o nível 120. 626? 150 graus, 99. 26. O Vitor Tango na bata, confirma o TLB? Bra Vitor Tango, ciente para táxi Chame Torre em 118.95, QNH 1010. Mantenha a posição. Mantenha a posição. Tá em perto delta. Depois para ingresso, o grau virou tal. Se a Golf mantém a posição, pode pré-decolagem. Vimos uma aeronave agora da Gol que irá decolar. Tem o meu desvio de saída, agora faz pré-decolagem, se é a Golf. Então 06, observe a viatura follow. Tem positivo, segue por 10, após 06, segue o follow. Estabilizou o localizador 1885. Gol no 885, completa final, torre 1895, tamo posto. 1895, prato 885. Gol no 964, para o localizador, direita na Pro 070, está autorizado a final do procedimento. 070, pulote, por favor. Agora de pista livre, gol 1885. Tá, agora. Gol 1867, autorizado a decolagem pista no zero, vento no 30 graus, 99. Gol decolagem no zero, 1867. E Alfa reportando a 2.85, 2.85. Informa o tráfego da sua frente, o helicóptero matando 506, não irá interferir na aproximação. Ok, tá ciente, dá pra descer. Gol no 964, desça para 2.000 pés, aguarde transferência de comunicações. 2.000, aguardando. Outra deixa na 63.2.000, vem na Pro de TAP, desça para o nível 050. Mike Eco Delta, confirme em Manati 1.000 pés. Gol no 825, você travou? 825, você travou. Autorizado fundo, pistão 90, vento no 20 graus, 1.0.9. Autorizado fundo, gol 985. Gol 867, decolado 1.5, controle em 1.935, boa viagem. 1935, obrigado, gol 987. Papa Romeu, Delta, Andia Serra, chama agora Torre Salvador, frequência 1895, tambor posto. Salvador 1895, muito grato, Delta, Andia Serra. Patrulha, gol 1.8. 8867. De aproximação, reposto externo, baixado e travado, e reterra. Já atendi a CA, vai chamar no externo, baixado e travado. É possível aproximar da presente pela pra pista 17, já atendi a CA? Negativo, iniciar, vamos ter aproximação normal zero. Se aproximar pela 17, vai perder a prioridade, ok? Temos uma aeronave da Gol, 5 milhas na sua retaguarda. Ok, sem problema. 010. Frequência livre da presente, Mike Gila, pelo meu, não há tráfego para lhe informar. Controle 5474, passando em Catar, mas é a velocidade? Trip 5474, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, reduza para 2909 e informe no localizador. Entre 2910, autorizar o procedimento, portar no localizador, trip 5474. Salvador 4196. Prossiga 4196. Eu tenho intenção de deixar a gente pousar em Salvador? Confirme? Eu tenho intenção de deixar a gente aproximar para Salvador? Estamos a 11 mil pés, você não quer puxar a proa 300 para perder altitude, não? Negativo, você foi vetorado para manter a proa e agora está autorizado a descida para 3 mil pés e ajuste 9090. Certo. Já na final, baixado e travado. 1885, no salão 17, libere pista pela direita, chame solo em 121, no decimal 9, agilize manobras. Direita, 129, já no 885. Negativo, ruga 52, mantenha a posição. O solo 35626, estou informado posição 2, estamos chamando aqui no 4. Poderia continuar. 4, reduza para aproximação, informe estabilizado. Reduzindo, porta lá estabilizado, 35474. Tá. Solo, estamos no voo no 885 na Alfa. Gol 1885, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 885. Pra ingresso, temos uma aeronave agora no ponto de espera, aguarde o instante, temos uma sequência de mais uma aeronave para pouso, duas aeronaves para pouso, para o Vitor Campos. Azul 4196, sobre vetoração, mantém a proa informada, informe quando possível para a voadona e completar o final do procedimento. Sim, a gente vai informar. Informar quando puder agora. Agora eu vou fazer o nome mesmo. Bravo, Vitor Tango. Oi, Salvador, 964. 964, com a aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 0-0, e fala um tráfego decolando da pista 17, com Sierra Romeo 22, não vai ter frio com essa aproximação. Certo, certo, doutor. Delta de Sierra no solo 19, libere pista pela direita, chame solo em 121-9, agilizando manobras. Aeronave agora autorizada, já passou o marcador externo, só um instante para a gente ler. Esta é Juliette, 1885. O azul 4196 tem condições agora de voar alto. 7, azul 4196 está autorizado. Final do Juliette X-Ray, pistão no zero. Desça para 2000 pés. Informe no localizador. Para 2000 pés, informará no localizador. 4216 da azul. Trip 5474, estabilizar no localizador, visual. Trip 5474, completa aproximação, chame a torre Salvador 118 decimal 95, tambor posto. 118 95, Trip 5474, obrigado. Controle Salvador, Papai Romeu, Mike Serra Golf, decolado, perfil da aba. Boa tarde, Papai Romeu, Mike Serra Golf, contato radar, decolagem, suba sem restrições, sair da árvore, nível 080. Sem restrições, pro 080, quando melhorar o fluxo aí, é radial 290, seria ideal. Tati, quando possível, informe seu estimado de pouso. Aguarde autorização para voar direto. Estimada, zona 83. Ou não? Vento no 50 graus e 0 nós. Eu tava resposta para igreja, Alta. Salvador, boa tarde, eu 574. 574, Quirengal no 010, informa agora um tráfego Papa, Alfa, Yankee 1, decolando da 1793 com sua aproximação, aguarde que está livre o trip 5474. Sente tráfego, aguardando, trip 5474. Tá pronto para o ataque? 5490, POB 47, autonomia 4 horas e 40 minutos, alternativa Aracaju. Final do procedimento, vai seguir tráfego da Azul em breve 190. Desça para 2000 pés, o ajuste 9090, informe no localizador. A 2000, autorizado ILS, a botar um localizador 6326, demos 5. Gol no 867, chame Recife, 126, decimal 0 e alterna 128, decimal 8. Autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Sente livre pouso, trip 5474. Alfa, reporte Chance da Juliette. Autorizado via Alfa, reporte Chance da Juliette, por 964. Trip, prossiga com os dados novamente, por gentileza. 5490, POB 47, autonomia 4 horas e 30, alternativa Aracaju. Procedimento e chame a Torre Salvador 118 decimal 95. Controle, falando meu bravo Vitor Tango. Topão, meu bravo Vitor Tango, contato radar de decolagem, subiu para o nível 170, após 3000, está autorizado direto Jambo. Sente, após 3000, direto Jambo, bravo Vitor Tango. Quebec. Na Quebec, chame Torre em 118 decimal 95. 3000, destino, Brasil Tupan. No 867, na escuta do controle. Boa tarde, eu chamei a 6142, posição 3, formação Quebec, autorização 390 Recife. Tem condições de curvar à esquerda no setor norte, setor sul da torre, no imediato? Autorizada a decolagem de pista 97, vento no 50 graus, 89 graus que risque. Eu 52, mantenha a ponte, espere a guarda. Aqui é a cuidança autorizada, ingresso 97. 5490, chama agora a torre 108, decimal 95, 5490. Delta Índia Serra, vai para o Patinco. Apesar do cruzamento, eu vou fazer conferir, Índia Serra. Boa. Chamou no 867? Ativou no 867. Chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260, 288, obrigado, boa tarde. Boa. Está autorizado o cruzamento do campo, agilizando. Bravo que o uísque, reporte o eixo da 1028 livre. Salvador, 5474, a gente livrou na eco. Tem condições de decolar de... Mandei a posição e aguarde, marque a cuidado. Ataque Juliette, 30. A Juliette para o Mach 3, 474, grátis. Boa tarde, Bravo Cruz, que vai manter o setor norte, de comunicações, Bravo Turístico, mantendo o setor norte. Ingresso na Juliette para o Pátio 3. Uno, 7. Copiado, 1755. Mike Serra Golf, pro direto para o destino da Prelete. Obrigado, pro destino. Mike Serra Golf, grato. Código 1164, acione a identificação. Voe pro de IPAP, desça pelo nível 050. Oceané 6142, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5177, frequência do controle 119.35. Usado Recife, nível 350, decola a pista 10, Puca, Caju. Responde 5177, 0935, controle, Oceané 6142. Oceané 6142, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. 6142. Rumba 52, após o pouso aeronave da Curta Lima, destino 10, Rumba 52, tudo. Aqui é com Delta, decola de imediato. Autorizado a decolagem, estando 7, vento no 40 graus, 9 nós, Mike é com Delta. Estabilizar no 63, 26. Sendo 63, 26, completa final, torre 1895, tambor bolso. 1895, obrigado, até a próxima, amanhã. É. Quase um número menos, sala de 28, deve vencer pela direita, sala 1, 2, 1, decimal 9, agilize manobras. Agilizando, já. E o Xané 6326, boa tarde. 6326, que nega 1090, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa agora um helicóptero circótico decolando da 1793 com sua aproximação do Xané 6326. Gente, 2,6. 52, autorizado a decolagem, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. Fora do solo, Delta. Mike, o Delta fora do solo, 29, chame controle 1935 até o regresso. 1935, Delta. Afirmativo, chame 1935, Tio Luiz. Oceané 6315, coordene com a equipe de solo, chame para um contato. Contato, 6315. Pessoal maravilhoso, amigo. Bravo Luiz, que mantém a costa visual no litoral, 1.000 pés, o senhor vai afastar até 20 milhas? Certo, Bravo Luiz, que informe quando estiver prosseguindo para a Feira de Santana. Controle em 1935, sua viagem. 1935. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu vai ficar bravo, prossiga. 6.6. Autorizado pouso pistola 0, vento no 50 graus, 9 nós. Livre pouso, 6.3, 2.6. Autorizado do direto destino, Romeu Alfa Bravo. O ajuste em Salvador 9090, informa o sinal para pouso. 5490, após o pouso da aeronave na curva Lima, tem 5490. Rumo 252, contato radar na decolagem, suba para o nível 090, saída local. Atenção 090, no PC da local 52. Prossiga, Bravo Kilo Whisky. Autorizado, direto Serra 90, Mike Echo, Bravo Kilo Whisky. Solo 32, verifique pela direita, solo 1 e 2, número decimal 9. 2 e 1, abre. Solo, boa tarde, Xenia 63, 2 Xenia 63, boa tarde, táxi Alfa, táxi Lento via Alfa, vai aguardar para ingresso no pátio principal. Ok, táxi Lento via Alfa, vai Canal 6326, portão previsto ao 01, já acondicionado assim que a aeronave da companhia inicial táxi liberar o setor, pode prosseguir. Tá ciente, assim que a aeronave da companhia inicial táxi pode ingressar, obrigado. Passa a Xenia 63, 15, 4 horas e 30, Galeão tem 169 a bordo. Xenia 63, quando pronto, livre táxi via Índia, ponto espera torre em 1 ou no outro decimal 95, ajuste no 090, bom voo. Chegou quando pronto, ponto espera 295, Xenia 63, 15, vira. Salvador, boa tarde, 35490. IP 5490, contato radar na decolagem, suba para o nível 200, saída móvel. Nível 200, contato radar na decolagem, saída móvel.